Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o brabo dos paredão. Hey! Essa vai pra novinha do Instagram, hein? Seu, a mão no beat. Sabe aquela tua amiga que faz história com a bunda? Avisa pra ela que hoje eu tô na vissura. Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca. É putaria, sacanagem no estilo Kama Sutra. Dentro de quatro paredes da novinha fica maluco. Puxa o cabelo dela, vai, dá tapa na bunda. Dentro de quatro paredes da lourinha fica maluco. Tapa na pepeca dela pra deixar ela maluca. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na bi e deixa ela com tesão. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o brabo, o brabo, o brabo dos paredão. Amando o beat. Sabe aquela tua amiga que faz história com a bunda? Avisa pra ela que hoje eu tô na visura. Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca. É putaria, sacanagem no estilo Kama Sutra. Dentro de quatro paredes da novinha fica maluco. Puxa o cabelo dela, vai, dá tapa na bunda. Dentro de quatro paredes da lourinha fica maluco. Tapa na pepeca dela pra deixar ela maluca. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na bicha e deixa ela com tesão. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão. É só pirocadão, bota, bota com pressão. Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão. É só pirocadão, bota com pressão. Soca tudo na novinha, deixa ela com tesão. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o bra, o bra, o brabo dos paredão. A mão no beat, suamusica.com, daquele jeito, hein? Show! André CDs, o moral de Bicoara.